de boi, eu pego o rumo da estrada. Reconheço que sou velho, estou no fim da jornada. Sou mesmo, vou resistindo, o transporte da pesada. Somente o implacável tempo vai forçar minha parada. Uma dupla maravilhosa, Lourenço e Lorival! Obrigado pelo presente de todos. Obrigado pela presença de todos vocês.